Tango Tango, vetor radar para evitar tráfego na sua ascensão, esquerda proa 285. Manterá proa 285 até o cruzamento do nível 060, Alfa Tango Tango. Ciente, esquerda 285 até o cruzamento 060, Alfa Tango Tango. O 065, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro 1020. 1020 agora, autorizado Índia, ponto de espera Alfa, chame torre 18.6, para o número 1020. Charlie, onde voo modificado ao 1803, prossiga descida com referências visuais para 1.500 pés, tome proa da rotatória, o altímetro 1020. Charlie, chame agora o controle de Salvador, frequência 119.35. Controle de Salvador, 119.35, confere. Salvador, está passando contato. Salvador, Charlie, eu sigo com referência visuais a 1.500 pés. Localizador visual, TAN 3154. 3154, completa LS Exploration, chamando Torre 1836. 86, boa tarde. O Tango Tango da presente está livre, direto IRC. Direto IRC da presente, Alfa Tango Tango. TAN 3154, final da 1010. TAN 3154, desde o altímetro 021, no reporte vai ser travado, aguardando pista livre. TAN 3154, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 069. Vento livre pouso, TAN 3154. Boa Azul 4065, decolada 06, chame controle 120, décima 8. 208, boa. Contato radar na decolagem de Tuba 360, Seridel. 360 da El, Azul 4065. Azul 4462, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado ILS, contato estabilizado 4462, ajuda? Ajuste no 021. Papa, Papa Lima, Romeu, Romeu, acelera a identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro no 021. Negativo, comandante. Vou ir direto em TAP. Localizador, azul 4462, igual 45. 4462, completa ILS 3, chama torre, 18, direção 6. 86, tá bom? Fox Charlie, Charlie, autorizado Black Tiger, estação lá. Pátio 4, chama CLV. 2, Salvador, boa tarde, azul 4462, 3 milhas por estéreo. Azul 4462, o ajuste é altímetro no 021, no repórter vai estar travado. Gostará. Na 3154, autorizado ingresso no pátio 1, no gate 9, via Juliette. Bom, no 396, boa tarde. Prossiga na chegada Mari, desça ao 050. Mari 050, foi na mesa. Após a passagem da aeronave, prosseguindo para o gate 9, está alinhado, está autorizado o posto de acionamento 185. Cinco meia, autorizado puxa acionar, reporte para o táxi. Autorizado puxa acionar, reporta para o táxi, 758. Chama agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3335, azul 4065. Boa! Boa, a secundária 133-25, 25. 3325, boa, azul 4065. Salvador, muito boa tarde, Altra 5627, quem é aqui da Sierra? Quando possível, por gentileza, coordenar pra gente o 130 lá, tá junto? 5627, confirme o horário do plano de voo. 947, Nerissa, só quando possível, por gentileza, coordenar, ok? 130. Ciente, 5627. Salvador, boa tarde, 4462, ligando a porta. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4462. Rafa Lima, Romeu, Romeu, desça para 2.000 pés, está autorizado, ele é X-Ray, reporte localizador. Tá, tentando fazer o slide, propõe a funcionamento de turma, e eu fico para 1.7, para a direita. Duas opções, manter aí a chegada e executar esse procedimento com a torre, ou ingressar no corredor Bonfim e posteriormente Interlagos, confirma. 7756, com 44, 3 horas, Fortaleza, pronto para nós. 5856, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 198.6, altímetro 1021. Índia Alfa, pode ser a 2586, boa, o EZ 5856. Deslocando para o ponto de espera, após autorizado o ingresso no Pátio 1, no Gate 3. Modo compacto, Capricetal Jet, 4462, Gate 3, via Juliette. Centro da Serra, gate 1 para a costa, nível de voo 180, ligado. Solo gol 1649, boa tarde. 1649, mantém escuta, informa que é o número 3 para a costa. Tem, poder adiantar a corrida? 1649, saída da Euleda após direto. Tem, então Euleda, legal. Puxando a 6327, abaixo de copo. Aguarda, beleza. Meia, completa a Mari, desça para 2.000 pés, o altímetro no 021, autorizado ele é X-Ray, reporte localizador. Autorizado X-Ray, reporta localizador, 396, 2.000. UNS, Lima Romeu Abel. Decola pista 1-0, após primeira curva à direita, da Euleda após direto, transponder 5537, controle frequência 1-2-0-8. Puxando 6327, cotejamento correto, reporte final para puxa acionar. Será final da 7, ok. Puxando 07, prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1021. 5-6 Salvador, muito bom dia, boa tarde, WebJet 5856, cruzando 2.000 pés de ascensão. Boa, 5856, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na saída PUCA, tem a possibilidade de voar direto de par? Mantém o perfil da saída, aguardando coordenação, 5856. Mantém o perfil, aguardando coordenação, 5856. Boa tarde, acende a identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050. Negativo, mantenha o perfil da Star, o Ocean Air 6314. Turno 50 graus, 079, apenas confirma, está travada? Afirmativo, baixou e travou, tá de base pra final da 197, valeu, né? 5-6, controle de saída 208, trip 5627. Trip 5627, cotejamento correto, reporte pronto para puxar, senhora. Comandar com a do trip. Trip 5491, boa tarde. Passou as 4. Trip 5491. 5491, prossiga na chegada MAN, desça para o nível 060. 4-5, decola pistão na 0 após primeira curva direita, saída da Eoleda após direto, transponda em 5524, frequência do controle 120.8. Afirmativo, autorizado, Léo, pela Golf 677-1, plano Yankee 240, após visual 145, decola na 0, curva direita da Eoleda, voo em Léo, 5524, transponda 20.8, controle, o voo 1649. O nome é 49, cotejamento correto, reporte pronto para puxa-sana. Reporte lá, muito obrigado, né, 49. Romeu Romeu, Solos 23, informa o pátio. Ciente, autorizado o backtrack, vai estacionar no hangar da Aerostar, frequência livre. Serra Charlie, papai, a intensidade está ruim, escuto mal. Pode repetir, pessoas a bordo e parte que se encontra? Serra Charlie, papai, ciente, aguarde cobre. Ciente, Serra Charlie, papai, aguarde para cobre. Voa 396 completa, ele é sexway, chama de torre 198 decimal 6. Oi Salvador, boa tarde, voa 396, 1,5 marcador externo, baixou pra voa. Web 5856, chame centro Recife no 2685, alterno 2545. Um, dois, cinco, quatro, cinco, não tem senhor. 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5-2-6-8-5. R6314, vetor radar, sequenciamento, voo e proa 050. E nesta proa intercepta o curso localizador 6314. Essa 050, esse é o curso localizador 6314, desça para 3.000 pés, o altímetro no 021. 3.000, convive, 6314. Nós, e o altímetro no 021. 021? Canal 6327, autorizado por estacionar, reporte pronto para ataque. Usa para 2009. É reduzido para Cachorro, Serra, Charlie, Papá, confirme prontoscópio. Serra, Charlie, Papá, autorizado Salvador para Ilhéus, rota direta, mantendo nível 260 até 115 milhas do R Salvador, após complete visual, decola pista 10 após primeira direita, saída da Euleda após direta, transponder 5514, controle de frequência 120 decimal 8. Serra, Charlie, Papá, contingimento correto, reporte pronto para puxa acionar. Serra, Charlie, Papá, autorizado táxi via pátio 3, no portão do pátio 3, aguarde, devido à aeronave em correção. Autorizado táxi para o ponto de espera via pátio 3, Uno. Da proa já está com 200 mãos. Solo voo no 649, 22 para puxa, travessa. 6314, prossiga para 3.000 pés, semifinal Salvador agora em 119, decimal 35. 1935, vai chamar. Gol 1807, vetor radar sequenciamento, curva direita proa 240, limite ao curso do localizador. 240, gol 1807, estado localizado. QNH 1021. Vai descer para 3.000 pés com 1021, essa né? Minha vez eu não passo. Só está aguardando a saída da ponte, tem que me dar uma sugestão. Puxa na 6327, reporte quando totalmente pronto. Bom, controle o 35491, possibilidade de informar a posição da aeronave, está com o número 1 no momento? Tráfego número 1 é um Airbus 318 da Oceania, agora posição de 11 horas, passando 4.300 pés. Oceania 6114, autorizado descer para 2.000 pés, QNH 1021, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. 6314, reportará estabilizado, obrigado. 491 no altímetro 1021. 21 no ciente. Uno reação navegação na proa de Duna, chamando a final Salvador em 119.